Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sempre a esta hora, de 8 em 8 dias, sessão de audio-hipnose em transe na Radar. Os primeiros 30 minutos são conduzidos por Ricardo Mariano. A última parte é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Vamos pegar na ponta deixada por Insomni, uma peça de 42 minutos que tocámos na semana passada, um pequeno excerto de 6 minutos e qualquer coisa. Pertence a Simon Scott, baterista de bandas como o Slow Dive, a solo de dedicação a um som às vezes abstrato, outras melódico e folk, como é o caso desta última peça de Insomni. Hoje um extrato mais longo, é com ele que abrimos este Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Deixamos para trás Insomni, prometemos voltar para a semana com a música de Simon Scott e seguimos diretamente para bandas sonoras, a última de André Barros, um pianista português, autodidata. Pertence ao filme de Oliver Salk, The Left Behind. Vamos continuar no entrance com John's Workout. Thank you. Altura de encerrarmos estes 30 minutos iniciais do programa e vamos fazê-lo com Late Night Tales, compilação de alguns temas. Desta vez a curadoria pertence a Nils Ferram, ele que escolheu uma série de peças soul, jazz, ambiente, alguns temas seus e uma composição ao piano, a sol, numa edição exclusiva para Late Night Tales de Dem, pertence à banda sonora do filme Vitória, de Sebastian Schipper. Para a música, Nils Ferram reuniu-se com a violoncelista Anne Müller, o músico islandês Viktor Ori Arnason e dos Def Center Eric Skodvin na guitarra. Tema final, Dem, com Nils Ferram. Passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a ser preenchida por edições de etiquetas mais pequenas, as ditas independentes. Primeiro, uma label de Portland, projeto Drowse, de Kyle Bates, edição da Oligopolist Records. Agora passamos para a nova-iorquina Fábrica Records, que neste caso surge por causa de uma interessante coletânea, uma recolha de fundos para o apoio aos refugiados, um tema bastante na atualidade, como todos sabem. You Are Welcome Here, a coletânea que reúne quase 30 de contribuições de músicos da cena underground nova-iorquina para a causa dos refugiados, então, sendo que a totalidade das receitas do disco reverte para o International Rescue Committee. Para mais informações, podem pesquisar pelo site da nova-iorquina Fábrica Records no Bandcamp. Para mais informações, podem pesquisar pelo site da Fábrica Records no Bandcamp. Ficamos então aqui com Public Speaking, projeto de Jason Anthony Harris, na companhia da multifacetada violoncelista Valerie Kuhne. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trans, a contar então com duas etiquetas menos conhecidas, a Oligopolist Records, uma editora de Portland. Ouvimos Drowse, o projeto de Kyle Bates, igualmente de Portland. Depois, dois temas para a coletânea You Are Welcome Here, um projeto que pretende recolher fundos para o International Rescue Committee, recolha de fundos para apoio aos refugiados. Se quiserem contribuir, podem ir até ao site da editora Fábrica Records no Bandcamp, descarregando e doando alguma verba através do próprio site. E fechamos novamente com um tema e um projeto da Oligopolist Records de Portland. Agora é o projeto de Drew Collins, chama-se Live Slower. É o tema que fecha então esta emissão de hoje de Em Trance. Alinhamentos e podcasts, já sabem, podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrance.blogspot.com. Podem também seguir Em Trance através das redes sociais em twitter.com/entrance ou facebook.com/radiotrance. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão. Aqui na Radar, muito boa noite.